Un minuto, te lo mantengo. Foi 03, decolou zona 6, chame o controle 1998, bom voo. 98, boa noite, Olimpo 03. Hotel Imatango, Torre de Salvador. Boa, Hotel Imatango, vento 120 graus, 099. Tem condições de decolagem com proa do ponto médio da pista 1028 e após proa norte, proa da RMA, corrigindo? Vento 120 graus, 099, livre decolagem. Hotel Imatango. No visual, até o Limatango, aguarde instruções. Fora do solo, Fernando. Até o Limatango, decolou 18. Pro da RMA, reposte no solo da RMA, ok? No solo da RMA, repassará até o Limatango. Salvador, Olympus 03, decolou dando 0, perfeita da EL. FAB 7203, Subal 240, saída do Dael. Também não tem o 240, Dael, Olimpo 03. Alfa, né? Escuta. Nove sete um no livre da colagem 10, vento 130 graus 089. Livre da colagem 10, 97. Torre Salvador, voo 1099, boa noite, ponto espera da 10. Boa noite, voo 1099, a linha mantém pista 10. A linha aí mantém pista 10, voo 1099. Ele papa tango de leque ao forma. Olô? Papa, chame Recife agora, frequência 13325. 13325, Juliette Alfalfa. Olhe 1998. 98, passo 71. Cuidado aí, Maro, estamos matando. Hotel Imatango, ciente, reposte no solo para o corte. No solo para o corte, preparado para o Imatango. Vai, 3907. Conselho 7203, voe direto Coral. Direto Coral, 03. O 71 pode voar, Leda? Autorizado. Autorizado. 1099, livre decolagem no zero, vento no 30 graus, 099. Sim, livre decolagem, vento no zero, voo no 099. No 099, decolou os 23, chame o controle 1998, bom voo. 098, fala. Controle Salvador, é o voo 1099, boa noite, fora do sol. 099, suba 240, saída da El. 240, na saída da El, 099. No 099, poderia voar Coral? Autorizado, 099. Muito obrigado. Tipo 03, chame Recife, permissão 3325. 3325.

5219, decolou 33, chame controle 1198, bom voo. 198, obrigado, boa noite, 5219. Controle Salvador, boa noite, 5219 da Trip, passa o 1100 na árvore. Trip 5219, boa noite, contato radar, subafora linda 200, sai da árvore. 200 na árvore, tá liberada as restrições de altitude. Livre. Ciente. controle Salvador, é o 35219. Prossiga. Possibilidade de coordenar com o centro, vamos direto Conquista? Centro, aguardo coordenação. Aguardo. Dois, uma nota e mantenha a saída. Mantenha a saída, 5219. Autorizado, direto elétrico, 5219. Nossa saída foi Árvore após direto Conquista, vaga pelo Ariane, pela Rádio Consórcio. Ativar a saída é Árvore elétrico, depois 5219. Árvore elétrica após direto, mas o que foi copiado e cotejado foi árvore após direto. Salvador, muito boa noite, Janeiro 6300 aqui, mais seguido de Uno 50, transformação do Lu. Janeiro 6300, boa noite, autorizado direto do Uno, adesso para o nível 050. Autorizado direto do Uno, informa que está em 2000, esquerda, magnética 045, força de paramento de 15, apresenta a formação e já faz alguma coisa. 6300. Confirme, identificar com o nível 050? Afirmo, 050. 050, autorizado então, 6300. Salvador, boa noite, é o voo 1096, informação do Lu. Voo 1096, boa noite, autorizado direto Duna, desça para o nível 050. Boa Duna, desça para o 50. M310, desça para 2050. 2.000 pés, estado na 09, autorizado ILS, portaria estabilizado, 6390. 3.5.2, 1.9, estado do Recife, 1.288 e Alter, 1.260. 2.288, 2.60, 2.9. A 3858, boa noite, autorizado chegada mar e desço para o nível 070. 3662, na escuta do controle. 3662. Na 3662, autorizado chegada mar e desço para o nível 060. 060, tá 3662. A 3858, reduza para 2409, número 4. 3858, 2409. Novembro, boa noite, mantém as condições visuais, nós estamos 019, informe transporte de enfermo. Gente, foi gerente farol de Capão, repórter Miguel de Vestido. Espera, pronto, 10, 0, 2, 0, 4, 3. Boa noite.

Controle Salvador, Gol 2043, decola na Dael, boa noite. Gol 2043, boa noite, contato cadastro, Bafaro Riva 360, autorizado direto Leda. 360, direto Leda, o 2043. Frente Eco Zulu November, desça para 1500 pés, ajuste na 019. O Santri 662 está efetuando uma curva, estou a 030 para estar para a marca. Frente Santri 662, aponte vivo e duna. Está estabilizando o LF com o campo visto, hoje é 6310. 6310, complete sinal de chame torre, uno 189. 295, boa. Salvador, muito boa noite. Xané 6310, final ILS, dá no zero. Xané 6310, livre pouso, pistão no zero. Vento no 4, 0 graus, 10 nós. Livre pouso, não, pistão no zero, Xané 6310. Então, 3858, desça para 4000 pés, direção 019, redução para 2009. 099, 4000, 3858. Então, 3662, reduza para 2009. Controle Gol 2043, solicita a proa 215 por 30 milhas para evitar formações. Autorizado, Gol 2043. Autorizado, Gol 2043. Sr. 3858, proa 030, informação. Senta, pode ir, foi. Senta, 3858. É a liberação na Chametax. Gol 2043, após desvio, voe direto Brigue. Direto Brigue após desvio, 2043. A 3662, reduza para 1809. 1809, a 3662. Chame no 211. 211, 6300. Passa dois meu pé, reporte estabilizado na 3662. Vai reportar estabilizado 3662. Gol 1096, estabilizado ele. 1096, complexo final de torre, 1184. 1895. Torre Salvador, boa noite, é o gol 1096. Gol 1096, continue a aproximação, reporte final de 5 milhas, 10. Reporte ali. 809. Está 2043, chame Centro Recife, 13325 e Alter 12541. 3325251, 2043, boa noite. Boa noite. Na 3858, desça para 2000 pés, deduzindo 019, autorizada na LS, pode ser. 2019, autorizada LS, na 3858. Busca Golf Terra, o ajuste no 019 e reporte no ponto de espera. Final de 5 milhas, trem checado com 1096. Vou no 096, livre pouso, pista no zero, vento no 30 graus, 099. Livre pouso, pista, onda zero, gol, onda 096. 2, reduza para a velocidade de aproximação, complete sinal de chame torre, 1, 1, 8, 9, 5. Chama 10895 para 3662. Torre Tan 3662, estabilizado no ILS 10. Tan 3662, boa noite, continue a aproximação, número 2 para pouso. Número 2 para pouso, 3662. Oficial, stand-by no transponder até a decolagem, ok? Acabou você ali, mantenha no 7. A 3 milhas de duna estabilizado para 3258. Está 3258, complexo sinal de torre, 1, 1, 8, 9, 5. 3695, obrigado. 3662, livre pouso, pista no zero, vento no 30 graus, 109, check 3. Está baixado e travado, 3662, autorizado pouso. Dia Novembro Alfa, liberacional, chame táxi. Vila 90, reduza para a velocidade mínima. Reduzindo, Vila 90. Estabilizado em LS. Ciência 3258, continue a aproximação, aguarde que está livre. Ciência. Em 3662, solo 07, livre à direita, chame no 211. Oscar Gonçalves, aguarde. Aguarde. No 3858, livre pouso no zero. Vento no 30 graus, no zero nós. Autorizado pouso no zero, 3858. Para o reboque. A torre informou que tem um cara alinhado na 187, que o pouso será na 35. Chame ela agora na torre na 1895 e confirma a instrução. Ele é passando para o Itapuã. Eco Zulu November, ingresse na perna do vento pela direita no 7, aguardando instruções para girar a base. Perna do vento pela direita da 1-7, Eco Zulu 90. Ô, queridão, abraço. Dia November Alfa, aguarde para início do táxi. Quais são? Reporte no ponto de espera da Oscar, ajuste no 019. Oscar Golf Sierra, reporte visual com Papa Alfa 31 no perna do vento pela direita no 7. Eco Zulu November, informo que o tráfego Charlie 208 alinhado no 7 vai decolar, ok? Oscar Golf Sierra, livre decolagem no 7, vento no 30 graus, 099. Eco Zulu November, livre pouso pistão no 7, vento no 30 graus, 09 nós. Venha, Oscar Golf Sierra, decolou o Zulu 0, chame o controle 1998, bom voo. Boa noite, senhora. Controle, boa noite. Capatango Oscar Golf Sierra. Oscar Golf Sierra, boa noite, informo que não recebo transponder. Europa 083, clear bound arrival, sent to 4,681,019. Matango Oscar Golf Sierra, contato radar, suba para o nível 100, direto coral. 100, direto coral, Golf Sierra. November, Salas 1-2, frequência livre, estacionar. Alta linha e reporta pronto para decolagem.